adjetivo usando a literatura. Circuito zero, a vacina e a cura, estilo vírus. Doença de computador, muitos anos à frente e um passo a favor. O vocabulário claro, explorando a gramática. Minha voz é o quadrado elevado. A matemática da teoria prática da paz à guerra. Outono ao verão, do inverno à primavera, início da nova era. Mas não fique confuso, o começo é o fim, a porca e o parafuso. Mensal ou avulso, para iluminar. Minha voz vai distorçar a luz amplificada. Somos circuito zero, mais um mato supersônico. Abrindo o apetite, estilo um biotônico. Ou um astronômico no espaço sideral. Eu vou surfar agora nas ondas sonoras. Colocando pra fora a zebra do páreo. Trancando você como peixe no aquário. Não sou falsário e não dou o pause. Não uso a caneta, eu sempre uso o mouse. Do inglês house, só pra confirmar. Da seleção do rap, eu sou um dos titular. O gol vou marcar, só pra decidir. Somos circuito zero e o sistema vamos explodir. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O rap nacional é o melhor som de SP. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O rap alternativo é o melhor som de SP. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O rap underground é o melhor som de SP. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O RAP é o melhor som de SP. É só clicar pra me encontrar, pois eu vou rimar sempre ao natural. Tô nem aí se falar que é comercial. Sou original com a minha voz. Você ainda vai ouvir falar muito de nós. De São Miguel ou do Itaí. De norte a sul, do Iapoque ao Chuí. Eu vim pra decidir com estilo prático. Você ainda vai ouvir guerreiro intergaláctico. Pra deixar estático um ponto culminante. Minha rima vale mais que um enorme diamante. Circuito zero é mais uma conspiração hispânica. O sistema embaçado sempre à mercê da eletrônica. Imagens confirmadas 10 pras 11 da manhã. Revolução é televisada ao som. Será hoje ou amanhã? O ataque é da genética. 360 graus com uma força térmica. Usando a fonética pra contar até 3. Todos já falaram, mas agora é nossa vez. Mostrando pra vocês o meu lado pragmático. Provei mais uma vez o meu nível elevado. Já foi confirmado, o vírus vai se espalhar. Se segura na cadeira, bancar terror no ar. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O rap nacional é o melhor som de SP. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O rap alternativo é o melhor som de SP. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O rap underground é o melhor som de SP. Esse é pra surdo ouvir, esse é pra cego ver. O RAP é o melhor som de SP.